viajei por caminhos distantes para te encontrar. Me enganei, pois estavas tão perto em meu coração. No meu peito o sonho mais bonito que um dia sonhei. Coração batendo, emoção cantando, pois eu te encontrei. Você é tão bom te amar. Teu amor me faz tão bem. Cantar pra você é tão bom. Canção de amor. No meu peito o sonho mais bonito sonhei. Coração batendo, emoção cantando, pois eu te encontrei. Yeah, turn that and do about, yeah, turn that and do.